dub, né? Feito em 1970, essa bateria aqui, ó. Hein, João? Hein, João? Alô, voltei. Mano... Não, dub isso. Olha a turma que toca aqui, Malu. É. A bateria é Buddy Miles. Baterista espetacular. Cara. Né, que tocou no Band of Gypsy Jimi Hendrix. Essa guitarra é John McLaughlin. Órgão e piano de Larry Young. Espetacular música. E o baixo de Billy Rich. Agora, esse riff aqui. A música está acreditada ao John McLaughlin, guitarrista inglês, já esteve no Brasil algumas vezes. Espetacular, né? Gravou com todo mundo. Esse riff. Isso foi gravado no disco do Band of Gypsies, do Jimi Hendrix, no Fillmore East. Alguma surubinha aconteceu, porque o Buddy Miles, que é do Band of Gypsies, está aqui. A música é acreditada ao John McLaughlin. Isso é antes ou depois do... Isso é depois. O Band of Gypsies foi de 69 para 70. Esse disco é de 70. Mas a música pode ser até pré. Você sabe isso melhor que todo mundo, né? Enfim. Né, compositores, o Neil Young, a gente falou disso recentemente aqui, ó, compôs determinadas músicas em 68 que só foram ser gravadas em 90 e tantos, né? Então, isso aqui, o riff é do Band of Gypsies, cara. Com essa desorientação ao fundo, mandaram um beijo super especial para uma designer espetacular, ouvinte do programa, Karina Abicalil. Então, como é que tá a participação efervescente da nossa torcida, cara? Ainda bem, Solange Brasil, rapaz. Falando de programa até minha mãe. Olha aí, Eita, grande. É uma lenda, rapaz. O programa tá demais. Paulo Orô e Solanjão, né? Puta. Pô, é muito prestígio pro Ronca Ronca, hein, cara? Vinícius Bonfim, Bob do Talho, meu amigo. Bob do Talho, o que diz Bob do Talho? Fala aí, meu rei, tô passando aqui pra deixar um forte abraço, muita paz. Grande. E saudade, meu caro. Seu programa tá 10, abraço. Deixa eu mandar um beijo, pelo amor de Deus, rapaz, pra minha namorada Tâmara. Um beijo grande, lindinha. Ficou bom? Mandar um beijo e um abraço também para The Shark, Pedro Nasa, totalmente sintonizado no programa da gente. Esse show um, de abraço, né? Show é, de abraço. Esse um que orienta desorientando. Mas é sinal de que a gente tem ouvindo, né? É. Tá ouvindo, porque se você não manda um beijo, não manda abraço para ninguém, ninguém tá ouvindo, né, meu amigo? É verdade. Então, se nós temos esse momento aqui, vamos aproveitá-lo. Dá para mandar o meu amigo aí? Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Cheguei na lua. Blim, blim, skim, blim. É o agogô fazendo o seu. Blim, blim. no canto, uma cuica a soluçar. Isto é do samba, o meu samba tem pandeiro e um cavaquinho machucando devagar. Esse é o nosso tema de toda a edição do Ronca Ronca, em que a gente recebe visitas ilustres como a do João Brasil, Elvin Jones e Richard Davis. Heavy Sounds é o nome do disco. Estupidez total, né? Ô, Nando, olha a capa. Se a Brigada Antifogo chegar aqui, acontece. Hein? Hein? Que fumaça, hein, meu amigo? Opa. Alguma mensagem ainda? Bela nossa foto, hein, meu querido? Puta, brincadeira. Que parilha, meu amigo. Rapaz, lembra do Zé? Claro. Hein? E a mensagem que o Zé mandou pra gente? Você lembra? O Zé? Claro, você tem certeza que é o Zé? Não, Luiz Forte. Puta merda. Rapaz, não adianta combinar as coisas com você, né, Nandão? É muita emoção, não, né, não, cara? Eu sou meio Tim Maia nesse sentido. Né? Você se lembra da mensagem do Zé? O Zé lá de... Foi mal, Luiz Forte. New Netherlands. Exatamente. Pô, acho que ele não participou ainda aqui, não sei o que. O Zé... Ai. Vamos lá com o Richard Davis e Elvin Jones ao fundo. Rodrigo Oliveira apareceu por aqui também. Muito bem, o Luiz Forte, rapaz, mandou aqui. Camarada, veja se é possível divulgar diante de tanta morosidade do poder público, um grupo de moradores decidiu criar uma comissão intitulada Pro Realengo, na qual eu participo, que tem o intuito de reivindicar melhorias para o nosso bairro aos governantes. Está acontecendo no âmbito municipal uma modificação do plano diretor do município, ou seja, uma elaboração de metas para serem seguidas pelos futuros governantes com respeito a melhorias na cidade. Essas reivindicações devem ser feitas pelo povo, mas nem sempre ele, ou seja, nós, comparece. Falta tempo, descrença nos políticos, etc. Então, decidimos fazer um fórum do povo para o povo, onde eles, os políticos, é que serão convidados a participar. Aí sim, nossas reivindicações sairiam da base realmente. Será que você poderia divulgar esse fórum para nós? Está divulgado. Se houver algum empecilho dessa descarte e etc e tal, etc e tal. Bom, enfim, o fórum do Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro, lá no auditório do Colégio Souza Lima, na Rua General Cezefredo, 646, em Realengo. Dia 2 de junho, de 9 às 12 horas, ou seja, 9 da manhã ao meio-dia, mais popularmente falando. Organização Ética e Cidadania Pro Realengo e Associação de Mutuários e Cooperativados do município. Um abraço, Luiz Forte, do Rio de Janeiro. Repete o local e o dia, por favor. Exatamente. Plano Diretor do município do Rio de Janeiro, lá no auditório do Colégio Souza Lima, na Rua General Cezefredo, 646, em Realengo, dia 2 de junho, de 9 da manhã ao meio-dia. Mas o interessante é que nós entramos nesse assunto aqui, o João Brasil está aqui e talvez tenha alguma colher para meter nessa cumbuca. Recentemente nós comentamos, né, a má qualidade do sangue do brasileiro. Isso durante a semana foi uma chuva de e-mail, de mensagem, negozinho falando na rua, enfim, uma coisa de louco. E a constatação de que o nosso sangue realmente é ruim não para de cair na nossa, nos nossos cornos, né? Temos aí o nosso brilhante senador dando explicações que não deveria estar dando. Mas, enfim. E durante a semana, como eu disse, muita gente se manifestou a respeito disso. E eu tenho procurado, João, se você souber de alguém, aqui, você pode até indicar alguém. Eu tenho procurado, sem sacanagem nenhuma, né? Não estou brincando, lógico que não estou. Um sociólogo, um antropólogo que entra pelo telefone ou que vem aqui ao vivo conversar com a gente exatamente sobre isso. Né? Nós, como um bebezinho de 500 anos, né? Se nós compararmos, né, o povo brasileiro com outras civilizações, nós somos um bebê que nem anda. Né? Como que durante esse tempo todo a nossa alma foi criada? Como que a gente se alterou ao longo dos tempos? Né? Como eu disse semana passada, caramba, se a gente tem esses representantes, né, dizendo os caminhos que a gente deve seguir, nós realmente somos um sangue muito ruim, porque eles são o espelho da gente, né? Nós colocamos eles lá, né? Então, a cada dia aparece um bocumoco, um mocorongo, um sangue ruim desse, dizendo, olha aí, seu idiota, não adiantou de porra nenhuma, nós estamos realmente descendo o ralo, né? Ah, mas aí recebe e-mail, ah, mas o brasileiro, a música, ah, nós somos tão hospitaleiros, né? Hospitaleiro que fala, né? Hospitaleiro? Hospitalizado, acho. Enfim, recebemos tão bem a todo mundo, nosso bom humor, né? Pô, a coisa do brasileiro. Que nem o cara colocou no e-mail lá, desculpa. Nada. Ah, nós somos... a gente mata, a gente estupra, a gente mete a mão no dinheiro público. Pô, mas a gente é sangue bom, pô. A gente é gente boa, pô. Somos brasileiros. Carnaval vem aí, não sei o que. Então, João, eu tenho procurado realmente alguém. Se alguém souber... Pode usar. Qual o caminho aqui da internet? ufm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro. Alguém dessa área que, né, que não basta você ler, né, a vasta bibliografia que nós temos, felizmente, nos informando o que é a raça brasileira, o povo brasileiro. Não basta isso. A constatação do dia a dia aponta coisas que Graciliano Ramos talvez não tenha apontado. Mas, enfim. Então, ao longo dos anos, né, esse bebezinho de 500 anos, eu tenho a impressão, isso que eu queria perguntar, a gente vai alterando, vai entrando por outros caminhos, pensando de uma maneira, pensando de outra. Então, por exemplo, João, você que morou nos Estados Unidos, se a gente for hoje, aqui agora, dia 29 de maio, 10 anos de morte de Jeff Buckley, de 2007, se nós formos pensar qual a sociedade, qual o país mais desenvolvido do mundo hoje, João, você que é um cara que já viajou, morou nos Estados Unidos, quem seria hoje o país... Né, no sentido da cidadania, do respeito, da coletividade, da democracia, do direito de se expressar. Qual é o povo que hoje, segundo você, melhor representa isso tudo? Olha, difícil isso, mas eu conheço. Meu pai acabou de voltar da Alemanha agora e falou que lá tá um absurdo de civilidade. As pessoas são. Além de elas estão depois da. De nego sentar o pau nelas, achar que elas discriminam todo mundo, eles estão numa receptividade absurda e a turma tá lá, diz que é um banho de civilização, assim. Então, o alemão é, com certeza absoluta, Mas eu não troco ainda por aqui. Apesar dos absurdos que tem aqui, eu ainda continuo acreditando no... no Brasil, acredito que vai dar certo. Espero que sim, né? Teve alguém que lamentou o lance da colonização holandesa não ter dado certo. Não, né? isso é um absurdo. Né? Isso é mais velho que a roda, você dizer que o Brasil não dá certo porque é holandês. Existem centenas, vamos dizer assim, de países colonizados por Holanda, França, Inglaterra, que estão numa miséria maior que o Brasil. Isso não existe. Mas, enfim, eu também não troco o Brasil por lugar nenhum. É. Diante de todas essas mazelas, eu não troco e estou aqui. Estamos aqui exatamente para tentar, né, alguma coisa, a coisa melhor. Então você falou do alemão, mas você não vai discordar se eu disser que a Holanda, de repente... De repente... É um dos cinco países mais desenvolvidos em todos os sentidos. Então se você for pegar a política, o cara da extrema direita holandesa, que foi assassinado, o cara era gay e tinha um marido. Você imagina quem é um cara da extrema direita brasileira? Você pega, sei lá, um general, não sei o quê, imagina o cara aparecendo com um fuzileiro naval... Aqui, meu maridão, o Severino, não sei o que. Não vai rolar. No Brasil não rola. Mas na Holanda rolou e o cara sumiu do mapa. Mataram o cara. A Holanda é, né, cristalinamente um dos países mais envolvidos em todos os sentidos. Existe, por aí eu recebi essa semana, só para um exemplo absolutamente sem graça, infantil, mas que demonstra essa coisa da civilidade, essa coisa... do outro lado, do companheiro ou do inimigo, ou seja, quem for, né? A coisa da coletividade mesmo. Tá circulando aí pela internet um jogo do Ajax. O Ajax é o principal time de Amsterdã. Eu não sei qual é a divisão do Ajax, eu acho que não era profissional, mas um time com a camisa do Ajax, que é um dos principais clubes do mundo. O Ajax jogava com alguém. Teve uma determinada situação durante o jogo, não sei se uma gentileza, assim. Enfim, o cara do Ajax pegou a bola e foi atrasar para o goleiro. O goleiro, a história é mais ou menos essa, pode ser que não seja nada disso que eu cheguei a falar. Batatada, né? Mas é por aí. Enfim, Satamini desorientada aqui dentro do carro. Enfim, o camarada pegou a bola e atrasou para o goleiro tava vendo uma andorinha passando, foi gol. Gol. Gol do time contrário. No Brasil, o que aconteceria? A torcida toda, eu, se fuder, otário, gol, vibraria, né, loucamente. Sabe o que aconteceu, maluco? O time contrário falou assim, pô, mas que gol, mas muquirana. Não quero levar um gol desse. Dá saída aí. Deu saída, os caras não se mexeram, cara. O time foi lá e empatou a partida. Fez o gol, o goleiro não foi na bola. Isso é o máximo da civilidade. empatou, tá 1-1, então agora vamos botar jiripoca pra gemer aqui. Cara, isso é um exemplo absolutamente ridículo, né? Infantil, mas que demonstra o respeito que você tem com o outro, com o seu e oponente. Com o jogo, né? Em si. E com o jogo, exatamente. No Brasil, o cara que bateu o lateral goleiro tava execrado, né? A torcida ia ser. Teve um lance também no pênalti, não sei se foi no campeonato inglês, que o jogador disse que não foi pênalti. Ele tinha, o juiz marcou o pênalti a favor do time dele, ele tinha dito que não foi. Quer dizer, é um traço da cultura, assim, do Mas, jeito enfim, do cara... Então, exatamente isso. Então, eu estou procurando, se a nossa torcida tiver alguma indicação de um sociólogo, um antropólogo que goste de música, que vem aqui trazer seus discos prediletos para a gente conversar sobre isso, né? 500 anos são suficientes para a gente ter uma ideia do que é um povo, do que é uma raça, ou criar noções de cidadania, ou não, a gente tem que esperar 5 mil, né? Não sei. Então, se alguém souber... Você sabe de alguém, João Brasil, que a gente possa trazer aqui? Rapaz, não. De repente, Paulo Roberto, né? De repente... Solange Brasil, né? Essa galera traz... Teu pai? Pode vir falar sobre a Alemanha. Então. Ainda dentro dessas mudanças de... Tá indo aí a paradinha, efervescente? Tá indo bem. A Carla tá pedindo pra eu explicar um fato aqui que eu desconheço, Carla, minha querida. Um beijo grande, se cuide. Mas enfim, ainda dentro dessa história aqui que joga futebol, né? Nós somos o país do futebol. De como as coisas ao longo dos anos elas são alteradas, né? E mostram como que um povo pensa. Essa situação do gol mil do Romário... trouxe muitas imagens do milésimo gol do Pelé em cima do Vasco. Quando o Pelé fez o gol mil deles em cima do Vasco, essas imagens não passam por aí regularmente. O Pelé deu a volta em campo, deu a volta olímpica, com a camisa do Vasco número mil. Ou seja, o Vasco se sentiu honrado em ser protagonista de um feito tão único, né? Do Pelé, e deu a camisa 1000 do Vasco pro Pelé. O Pelé deu a volta olímpica no Maracanã com a camisa. Hoje ninguém foge. O goleiro do Sport tomou o milésimo gol do Romário, coitado, ele tá escondido em algum canto. Nenhum jogador do Sport se sentiu enobrecido, né? Por participar. É, tá execrado, maluco. Tá, lascou. O Sport, porra, tomar um milésimo gol do Romário, que desgraça na sua. O goleiro, coitado, saiu de campo praticamente chorando, né? Em 69, o Vasco se sentiu honrado, como qualquer outro clube se sentiria. Se fosse o Corinthians, a Ponte Preta, Fluminense, Botafogo, pontinho, pontinho, pontinho, essas coisas. Estava no Erótica, simpático strip bar, mulheres bonitas, perfume de calcinha no ar. Quando uma morena me chamou para no palco subir, e eu falei, como mágico em festa de criança, não tem como não ir. Sentei numa cadeira com a morena no colo e a outra brincando no solo, quando Mr. Catra resolveu me zoar. Todos começaram a gritar. Palmolão, Palmolão, Palmolão, Palmolão. Lá no morro, quando eu olho pra baixo, acho a cidade uma beleza, o povo. E quando eu tô na cidade, eu olho pra cima. Brasília já... Brasília não, né? Belo Horizonte, né? Já liberou 15 minutos a mais pra gente, hein? Brasília, eu tô chegando, hein? Nesse fim de semana, sexta e sábado, acontece o Festival Porões do Rock. Em Brasília, a Nação Zumbi toca, Mudhoney toca, um monte de gente independente, bandas consagradas, dois dias. E gentilmente, a produção do evento chamou o Ronca Ronca para levar esse lado negro do Ronca para uma das tendas do festival. Estaremos lá, né, Nandão? Certo, mano. Então, se você é do Distrito Federal, quer balançar o esqueleto aí ao som do Radio 4 ao fundo, é só chegar lá. É no sábado, tá? Juca. Uma beijuca pra você. Waiting in the fire, waiting in the fire. literalmente acabando o milho, acabando a pipoca. Aí ao fundo, Jeff Buckley, homenageado de hoje, junto com Paulão, né, Nandão? É verdade. Que isso, cara? Que isso, meu irmão? Que finesse. Um abraço pro meu amigo Paulo Roberto. Grande Paulão. Grande Paulão. Paulão, Jeff Buckley, hoje, dia 29, ainda é? Não, meia-noite e 5 já, meu amigo. Então tá valendo ainda, 29 de maio de 2007, 10 anos da subida de Jeff Buckley. Ele abriu o programa e encerra também. A saideira, na realidade, será com ele, a lenda, o mito, João Brasil. A promoção, como é que fica, Nando? Fica pra semana que vem, Los Hermanos, hein? Ronca Ronca estará presente. Calma aí, querido. Calma. Escuta o que eu tô te falando. Ronca Ronca presente. 3 datas na Fundição Progresso aqui no Rio de Janeiro. Los Hermanos, show pré-paradinha, é isso? Tipo isso, né? Tipo Pelé. É, você vai estar lá, né? Se eu não me engano. Estaremos lá, né? Yeah. Pois bem, semana que vem mais detalhes. Mas a promoção de hoje, como é que fica? Promoção de hoje, entraremos em contato semana que... amanhã, né? Tá. Nando Reis, 1 e 2 de junho no Canecão. Entendi. Mensagem de saideira aí, Nandão? Estão avisando aqui, a minha amiga Carla tá avisando que é porão do rock. E não porões do rock. Né? Ah, porque a gente tá acostumado com vários porões, pois né? É só um, né? Só entra em porão, né? Meu? Clima alegria total, né, Nando? Alguma mensagem a mais aí? Estamos encerrando aqui, hein, maluco? Clima bom, né? Beijo pra todo mundo. Vanessa ali me mandando tomar um xarope, chazinha, etc e tal. E por aí vai. Beijo pro Gustavo. Essa torcida que você deu entrou... Torcida. Essa torcida que você deu aí entrou para os anais da Rádio Difusão. Verdade. Já que falamos da lenda de Afonso Soares. Justice. Essa hora o touro se esbordou lá embaixo. Obrigado a participação da nossa torcida de forma esplendorosa. Terça-feira que vem a gente volta ao vivo. Não se esqueça que a lista do programa, todas as músicas que nós mostramos, as músicas que João Brasil tocou ao vivo aqui. João Brasil ao vivo, é bom a gente frisar isso, né? Estarão amanhã no site do Ronca Ronca e no site da Oi FM. Mandar um beijo especial para a Cláudia, que coloca toda essa trozoba no site da Oi FM. Obrigado, JB, pela presença. Valeu vocês. Obrigado ao suporte aí de... É chileno ou argentino o negocinho? Entendi. Beijinhos, bye-bye. Terça-feira a gente volta. Tchau. É ao vivo, hein? Baranga. Cheio de marra. Cintura de ouro, pega quem quiser, mas tem que chegar. É só chegar na night e ver qual é da situação. Mulherada muito doida já dançando até o chão. O cheiro de álcool se espalha no salão. Já vejo a galera se pegando. Pode chegar, cintura, a guerra começou. Guerreiro quer guerreiro, faz zigue-zague. Não tô nem aí pro que os outros vão achar. Se a baranga me der mole, eu pego mesmo. Agora vem, me diz, quem é mais feliz? Barangueiro que se preze, sem pé de bis. Vou partir pra dentro sem perdão da mulher mais sinistra que se encontra dançando nessa pista. Baranga, pa pa pa pa pa parada. mapa. Cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. Baranga, papapapaparara. Cheia de marra, papapapaparara. Cintura de ovo. Pega quem quiser, mas tem que chegar. É baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alega demais. Baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alega demais. Baranguinha gostosinha quentinha, baranguinha gordinha que me alega demais. Baranguinha gostosinha que me alegra demais. Ela é muito feminina, parece uma empadinha, nunca te apurrinha e perde a linha. Menina, parece uma empadinha, nunca te apurrinha e perde a linha demais. Papapapaparara, cheia de marra, papapapaparara, cintura de pega quem quiser, mas tem que chegar. De marra, cintura de hoje é dia aí, rapaziada. Vamos pegar baranga hoje à noite, hein? Essa é pra todo mundo. Hoje é o dia. Terça-feira é um bom dia. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.